Atlântida, Atlântida. 10 segundos! Atlântida, todo mundo tá ouvindo o Pretinho Básico 6 e 2, tá começando mais uma edição do programa que é líder de audiência no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A partir de agora, cerca de 2 milhões de pessoas param tudo que estão fazendo pra ouvir o Pretinho Básico pela Atlântida, maior rede de rádios do sul do Brasil. É pouca coisa não, hein? Não precisa parar tudo que tá fazendo pra ouvir o Pretinho. Não, o cara continua fazendo essas coisas. Dirigindo, pode estar, continuar cozinhando, fazendo amor. Amor? Pode estar. Não, eu não faria amor. O Magrano disse, tava vendo Chapolin ouvindo Pretinho hoje. Pois é, não precisa parar tudo que tá fazendo pra ouvir o Pretinho. Tá bom, desde que você ouça o Pretinho Básico todo dia, a 1 e às 6 da tarde, a gente fica feliz aqui. Feliz também por ter o Sicredi do nosso lado. Gente que coopera, cresce. Feliz porque a gente tem a telefonia Big como apoiadora do Pretinho Básico, assim como a Damiler. A moda está nas ruas. Estamos começando o Pretinho Básico com a seguinte escalação: Everton Cunha. Que bonito. Tudo bem, parabéns. Everton? Bem, eu já vou desabafar agora. Que voz, hein, cara? Que voz. É o primeiro a me entender da mesa. Daqui. Cara, hoje o Everton chegou na hora certa. Sim, o Potter vai me entender. Cheguei aqui, comprei um suco e ofereci pro KG com insistência para que ele provasse, porque eu sei que ele precisa. Precisa mudar alguns hábitos. Suco de pêssego, rapaz. Precisa mudar alguns hábitos. Eu tenho cara de quem gosta de suco de pêssego. E ele gostou do pouco que eu dei. E o Potter, me conhecendo, sabe do que eu vou falar a partir de agora. O restante que eu fiquei com o suco, eu administrei pensando na torrada que eu ia comprar, na medida que eu tinha que dar a cada gole pra durar, até o fim e terminar. É verdade. O que, é ou não é, Potter? É verdade. Sou assim ou não sou? Muito chinelo. O que aconteceu é ele... Não, mano. A pessoa sai de Canoas, mas a Canoas não sai da mesma. Uma lata de refrigerante que tá... Coca-Cola. Tá, uma lata Coca Zero tem 350 ml. É. Tu acha que os caras não estudaram? Sim. Quantas mordidas tem uma torrada, o misto quente? A minha mordida, porque eu mordo 12 e 15. Isso, ia dizer 12. Uma 12 e 15. Uma boa dúzia. Quantos goles? O Pia é daqueles que deixa o melhorzinho pro final. Canoas! E come a torrada pelas beiradas. Salva de palmas pra você, que também é de Canoas! Obrigado. E Canoas está assim, espalhada por todo. Existe um pouco de Canoas em cada pessoa. Sim. Entendeu? Porque muito bom. Aí o que aconteceu? Comprei a Acabou torrada, o suco fiz antes. A torrada, fui lá, torrei, voltei. E aí, quando eu pego a minha latinha pra terminar... Ele sentiu a diferença eu de peso. Senti um peso leve de diferença. Inacreditável. E eu olhei pro KG e quantos perguntei... Quantos goles tu tomou, KG? Pegou meu suco. Botei isso aqui no fim do copo, cara. Ele sentiu o peso da diferença da lata de suco. Deu uma quebra, cara, violenta no prazer que eu tenho, que poucas vezes isso acontece, claro, sabia? Porque eu não sou um cara que me entrega comida. Mas tu planejou isso, né? É, aí tu teve que terminar o teu misto quente, tua torrada, sem o suco. Tu sabe que eu tenho que comprar outro suco, vai sobrar suco. Eu entendo isso do Mr. P. Tem uma cena no filme Um Conto Chinês, que é uma cena genial, pelo que ela representa, exatamente isso. Que é o seguinte, o cara do conto chinês, que é o Ricardo Darim, grande ator e tal, ele pega o carro dele, um carro antigo e tal, vai até o aeroporto para assistir aos aviões aterrissando e decolando, certo? Então ele se senta numa cadeirinha que ele arma, pega um sanduíche e uma cervejinha, bota em cima do carro e tá ali tranquilo, cara. Quer dizer, tudo que ele queria era aquilo. Aqui, de repente, domingo, ele é interrompido, né? Pelo chinês que aparece. Não vamos contar o filme, mas eu digo, essa interrupção de um momento singelo, sim, entendeu? Isso aí faz parte, digamos assim, dessa frustração que sentiu o Mr. P. Obrigado pela cumplicidade dos amigos, muito obrigado. Não beba a lata de Mr. P. É verdade. Continuando a apresentação aqui, o KG, o tomador de suco do Mr. P. Caráter do KG, porque havia muitas pessoas aqui dentro, e aí o KG podia ter falado que era o Pedro, por exemplo. Potter tá entre a gente, a estrela móvel, o homem lá da Zero Hora. Da bicarra de bicha, da bicarra de tornou, da bicarra de tudo bom, Davi? É muito importante aqui. Pois não, Davi. Uns abraços que vou mandar aqui para o Hermes, o Roberto e o Alexandre da empresa de mudanças Bela Vista, que estão fazendo a mudança lá de casa. Agora tá te mudando, Davi? Sim. Só tu ou a família toda? Todos. Todos. Tá, mas não, tá te mudando mais aliviado. Para o mesmo condomínio. É uma mudança light. Mas né? não é light, é mais complicado porque não dá pra pegar um caminhão e levar até o outro. Ah, o caminhão não anda pelo condomínio. Por isso que eu tenho que mandar um abraço pra eles. E também para a Gabinha de Pelotas, que mandou um e-mail pedindo. Ai, Gabinha, estou pedindo um abraço no pretinho. Ai, Gabinha! Do lado do Davi tem uma galera, o estúdio chega a estar inclinado pro lado ali, ó. E aí, Alcimar? Oi, inclinado. Tá tudo bem. Joel apareceu. O grande, Gabriel. Passando final de ano com a gente, aí, Joel. De final de ano? The end of the year. Isso. Tem o Zacarias ali também. Trouxe o Pinto Mochão, Zacarias. Que tá aí? Anônimos. Olá! Olha que tem de gente. E o Faustão, né, cara? Brincadeira, olha aí, meu. Grande fera. E o Pintinho? E o porco Dedé. Lógico. O porco, né, Dedé vai agora, é fim do ano, né? Isso, 31. O porco Dedé vai no fim do ano. Vamos começar com os destaques do Clique RBS. O trânsito de veículos continua intenso em todas as rodovias de Santa Catarina. O trecho da BR-101, próximo aos municípios de Laguna e Tubarão, tem registrado filas de cerca de 20 quilômetros hoje à tarde. Caraca! A BR-101 também tem pontos de tráfego parado entre Barra Velha e Itajaí, no norte do estado. Eu só vou para de novo para Santa Catarina quando estiver pronta toda a BR-101. Porque esse gargalo de Tubarão e Laguna acaba com tudo, cara. Ou eu vou de avião. Nós vamos para Florianópolis, passar uma semana lá antes do planeta e vamos de avião. Aí o Fede perguntou, quer ir de carro comigo? Eu falei, não. Leva o Rafinha. Justiça proíbe a venda de aparelhos para piratear TV a cabo. Aparelhos como AZ Box, AZ América e Lexus Box possibilitam piratear o sinal das transmissoras de TV por assinatura, permitindo que o usuário seja capaz de captar o pacote completo de canais de uma empresa muito de TV a cabo, é crime. Mesmo que não contrate o serviço. É mesmo, cara? É muito bagaceira. Então está proibida a venda e a publicidade da venda desses aparelhos. Mas os caras não compram aparelhos. Isso é que esses fora aparelhos... do Brasil? É, também. Aí vai o pessoal vai pra Ribeira comprar. Não, né? mas vende aqui. Sim, mas para na Polícia Federal. Sim, lá. Sim, é preso é empalado na prisão. É empalado, né? Claro. O negão vem, ó. O negão Oswaldo aqui. Osvaldão. Eu vou te mostrar o Lexus. Vem cá. Deixa eu te mostrar meu AZ-Box. Vai conhecer um AZ-Box espetacular. Meu AZ-Box 3G. É o Oswaldão, aquele da piada, né? Amigo meu que tem esse. É, o Oswaldão. O Djalmão também. Terminando em ão, faz parte desse grupo. Tem um amigo meu que tem, mas toda hora cai e tudo mais. De uma vez a gente foi lá pra olhar um jogo do Inter na casa dele e caiu no metade do jogo do Inter, assim, sabe? Então não vale a pena, não né? Vale a pena. O crime não compensa. Não, o crime não é nem um cheque. Não vale, não compensa. Chega a 9 o número de cidades em situação de emergência no oeste de Santa Catarina por causa da estiagem. Há mais de 45 dias não é registrada uma chuva significativa na região. Nossa. Bárbaro. É muito tempo. Chapecó, a gente gerou. Isso, nessa região, São Miguel do Oeste. Polícia Civil Gaúcha apreende, em média, 3 crianças e adolescentes infratores por hora. De quê? O maior número de crimes ocorre em escolas ou nas suas imediações, sendo grande parcela das ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. Ah, viu? Tá respondido. 3 adolescentes por hora. É muita coisa, né? É que também 17 anos. É um 17 adulto, anos quase, é um adulto, né, cara? 16 anos é um adulto. E causa tanto estrago quanto um adulto, né? Chico Anísio piora e volta pra CTI. Olha aí. O humorista tá internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. E a gente vem falando que essa semana aqui é crucial, né, cara? Tem sempre um bambambam. Ele tava mal antes do Natal e ficou feliz a vida que ia sair do hospital pra passar o Natal com a família, né? E aí deu uma. Mas essa semana, entre Natal e Ano Novo. Caramba! É. Velozes e Furiosos 5 e Se Beber Não Case 2 foram os filmes mais pirateados de 2011. Porém, o número de downloads nesse ano foi menor do que em 2010. De downloads piratas. Piratas. É que teve o Avatar em 2010 e aí bateu todos os. Que é uma pena, que Avatar downloads. É uma bosta de filme, só vale se tu visse com 3D no cinema. Que aí tu fica. É verdade. Agora, pirateado em casa sem 3D não é tem o melhor graça, filme em 3D de todos os tempos, né, cara? Só tem filme em 3D, né? Eu não vi. Eu vi 15 minutos do Avatar. Acho que eu vi os mesmos 15 que tu, cara. Pode ser. Estamos juntinhos? Não, juntos. E eu fiquei excitado por aquela mulher de azul. Será que eu sou doente? Puta que pariu. Teve uma hora que ela fica ali de quatro. Pergunta, será que eu sou doente? Eu acho que tem alguma rivalidade Grenal aí. Amor e ódio. Tem duas ela é bonitinha. É bonitinha. Ela tem um corpo legal. Mas o Davi não vale o perigo. Um corpo atlético. Mas no desenho, né? Mas é bom. Tu tem preconceito com outra cor? Sabe qual é o problema dela? Ela tem um rabo muito grande. KG, graças a Deus, tu vê. Platos do dia! Porque o Girimão não dá pra aguentar, garoto. E aí, meu? Sai fora. Platos do dia no Pretinho Básico. Hoje com KG. Ah, graças a Deus. Não tem galo hoje. E aí, Girimão? Qual é, meu? Beleza? Não, mas deu pintinho, deu pintinho, pintinho. Pintinho mala, meu. A gente nunca se cruza aqui, meu. Mas vai ver o filme do Abodoro, eu te falei. Cara, eu fui ver a Tripolte, já foi ver, irmão. Cara, demais, cara. Demais, né, cara? Muito legal. É demais, muito legal. Levou a... A Vanessa. A Vanessa. Mas pelo menos aí a gente tá fechado, né, meu? Ai, meu Deus, cara, um é pouco, dois é demais. Bárbara Borges viaja com o namorado pra Fernando de Noronha. Ai, eu ainda vou passar essa semana em Fernando de Noronha. Quem é a Bárbara? Essa semana de. É uma gostosa ex-capa de Playboy. É demais, linda. É. Linda, linda. Mano. Uma vez eu flagrei a A tomando sol na praia. Aonde? Qual praia? É mesmo? Real Rio, isso? É mesmo? Eu passei, ela tava lá. Não viu? Só via. Cláudio Hanna, uma vez eu vi a Cláudio Hanna. Não é Iohanna, cara. Não, eu falei Ohana, cara. Cláudio Hanna. Aí eu pensei que era. Iohanna. Aí eu pensei, ô, oh, mãe, eu sou a Mata Atlântica, não foi desgastada. Mas não, é a Bárbara Iohanna. Olha a cabeleira do. 8 e 7! Oh, olha aí, pera aí, meu. Olha que é 8 e 7. 8 e 7. Não, não é a tua ainda. É a olha aí, daí, bicho. Se é 8 e 7. Me pegou de surpresa. Que horas são, Faustão? Olha aí, 8 e 7. Da manhã, da manhã, da manhã. Da manhã, da manhã, da manhã, bicho. E certinho, hein? E essa é pra você que ganhou de amigo secreto um livro, bicho. E foi na loja trocar e descobriu que tava no balaião por 2 pila, bicho. Teve que dar 5 de volta pra pegar um chaveiro. Brincadeira, hein? Olha aí! Suzana Werner e Júlio César, grande fera, grande goleiro, curtem Praia Carioca, grande fera. Olha aí! Qual é a profissão da Suzana Werner? É mulher do Júlio César. Não, ela é atriz. Ela mulher do Júlio César. Atriz, cara. Ela é atriz. Ela é Suzana Werner fez novela, cara. É, bom, pode ser modelo, mas a atriz ela não é. Ela já nos custou uma Copa. Júlio César e nada mais. Perdemos uma Copa. Atriz é ruim, hein? Não é atriz, ela fez. Olha! Não, é, a carteira dela deve ser atriz, sim, mas hoje ela não é mais atriz, né? Ela é mulher. Dona de casa, né? Que se chama, né? É. Dolar. Housewife. 18, Letícia Spiller faz compras em Shopping do Rio. Eu passo. 12,9, Cláudia Gimenez almoça acompanhada de Moreno em restaurante carioca. Essa aí tá sempre almoçando ou jantando. Cláudia Gimenez, 4h15, 4h16 ali da manhã ali. Mas né? Bem chaguadinho. Começa a bater o desespero. Papá, bem chaguado. Bem chaguado, né, cara? Os pés bem molhadinho, né? É bonito ver um gordo comendo, né? Os pés molhados. Os pés molhados, cara. 14h10, Adriane Galisteu embarca para Orlando com o filho Vitório. Cara, o nome do filho da Galisteu é Vitório, cara. Vitório, cara. Acho que tem alguma coisa a ver com o Senna, talvez. O ex-presidente do Inter era Vitória. Vitória. Agora fiquei triste, né? Vitória, verde, Vitória. Tem a ver com o Senna, é muito bom. Tem a ver. Eu acho que ela se lembra do Senna. Pode ser. E se o filho fosse o Rubens Mancala, como é que seria o nome dele? Derrótio. Segundo. Não, Derrótio. 16h11, Alexandre Frota reúne as crianças da família pra almoço. Sabe que no Natal eu vi todos os filmes do Alexandre Frota? Demais. Natal bom que tu passou. Movimentado. E agora, questão de 4 minutinhos. 4! Olha! Não mais do que isso, 4 minutinhos agora. Era 18 e 7. Não. Olha aí. Já foi a tua hora. Não. 18 e 12. Sinéad O'Connor se separa com apenas 18 dias de casamento. Tá careca ainda. É que não dá pra casar com uma mulher careca. Careca é brabo, né? É, Jerimo? Uma careca? Ah, meu, essa louca aí, meu. Gravou uma música. Principal música dela mesmo. Bota aí, Nothing Compares to You. É, só é. Eu vou dar um toque pra vocês, eu vou dar um toque pra vocês. Essa música, cara, foi muito legal. Cara, essa música é chupada, irmão. Canta com a tua voz. Essa música, cara, é do Prince, na versão original. É do Prince, original, é verdade. É do Prince, ela gravou essa música. Aí, cara, tem lá coletânea do Prince. Essa original, claro que eu conheço, cara. O CD duplo dele, que tem os clássicos do Prince, tem esse e outras músicas, essa aí. Aí depois que ela caricou... Vou largar na tua, cara. Vou largar na minha. Cala a boca, meu. Olha que bonito. Mas olha que grande merda. Aí você casa com essa mulher, cara. Cara, pera, não tem aí o som do Prince. Tem essa aqui que é legal também, ó, mais animadinha, ó. Ah, essa é a Mandinga, cara. Mandinga, essa aí, ela estourou, depois ficou descalço. Olha, calma esse som, né, cara? Demais, tudo som, bem. Tá louco, entendeu? Boca, na real, eu prefiro a Janis, né, cara? Janis é mais, cara. Janis é top. Será que já cresceu o cabelo dela? Foi na casa da Janis lá. Pelo amor de Deus, vocês vão me enlouquecer. Já deu eu lá. Deu graças a Deus. Não é que eu volto aí depois, cara. Mas deixa, fica aí, Jerimon. Fica aí comigo aí, cara. Vamos ficar batendo papo aí, meu. Sabe que carro tinha estacionado na frente da Janis? Você tá ali com o Cid. Não, o Mercedes-Benz. Tá, o Potter, vai dizer o quê, cara? Potter. Vou contar uma piada. Piada do Potter. Apoio. Cantina Mamona Mia. Essa piada aqui vai pra duas entidades, entre aspas, tá? Boa. A primeira delas é a Vida Urgente, tá, Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, que tenta salvar vidas da rapaziada no trânsito, colocando importante ideias legais na cabeça da rapaziada há um bom tempo. Então, um beijo pra toda a rapaziada da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, que sempre tá com a gente no Planeta Atlântico, mais um monte de coisa. E também pra Suelen Riquelme, que é uma menininha que tá fazendo aniversário hoje. Que beijo. Linda. Um bêbado, depois de muita cachaça, tava com o estômago embrulhado, completamente torto. Ele entra na igreja durante a missa, justamente na hora da comunhão. Baita hora. Ele não teve dúvida, entrou na fila também ali, né? Chegada a sua vez, ele abre o bocão pra receber a hóstia. Quando o padre viu o estado do bêbado, deixou ele de lado, não deu a comunhão. E aí continuou com os outros fiéis. Aí o bêbado ficou lá parado, esperando pra receber também. Aí o padre termina, dá meia volta, tá indo pro altar. E aí o bêbado grita, como é que é, meu camarada? Vai dar ou não vai dar esse sorrisão pra mim? Testosterona criou essa piada. Não foi. David Coimbra. Temos aqui uma pequena cartinha do André Carvalho, 20 anos de Pelota. Pois não, André Carvalho. O Fetter mencionou sobre, a respeito de uma reportagem que ele viu no Fantástico, sobre os ursos polares e as semelhanças entre eles e o comportamento dos seres humanos. É isso? Não, eu quero dizer isso. Faz um urso, mano. Esses tempos, eu estava assistindo a um documentário na TV Escola sobre uma espécie de centopeia gigante que existe em algumas florestas do mundo. Olha, o cara não tem nada aqui. Um abraço à rapaziada da... Como é que é o nome? TV Escola. TV Escola. Algumas florestas do mundo de clima quente como a Amazônia. E também fiquei impressionado com essa semelhança de comportamento com o ser humano. Ah, não. Não é possível. Devo continuar a ler isso? Claro, uma centopeia parece com o ser humano. Não. Prossiga, Davi. Mas eu acho que a gente tem um pouco... Curioso. Gente, calma, gente. Que deve ter alguma semelhança. A questão interessante da centopeia é a seguinte. Eu pelado pareço uma centopeia. Mas eu centopeia com unha encravada, cara. Coitada. Mas é um pé só, né? A questão interessante dessa centopeia é o seguinte. O macho hiberna durante todo o ano, saindo apenas no verão para procurar uma fêmea. Coisa boa, né? Contudo, durante essa hibernação, ele encontra-se seguro debaixo das folhas. E quando ele sai em busca de uma companheira, ele acaba ficando exposto aos perigos da selva. Olha aí. A chance de ele encontrar uma fêmea no chão é pequena. Então, se ele quiser acasalar, terá de subir nas árvores, o que é muito perigoso, visto que os seus inimigos naturais se encontram em maioria por lá. Mas se encontrar uma fêmea, já é difícil. A procura não termina quando ele a encontra, pois quando ele chega perto da pretendida, esta se enrola em forma de espiral para impedir que o nosso amigo centopeio necessitado possa suprir suas necessidades fisiológicas. Isso é uma forma de a fêmea selecionar o mais apto para ser o pai de sua futura ninhada de centopeiazinhas. Fêmea, né, para conseguir romper com este bloqueio, o macho não terá somente de ser forte, terá também de ser persistente e paciente, podendo levar horas e mais horas e mais horas abraçando-a e acariciando-a. Até que ela fique excitada e se abra todinha para ele. O pior é se ela pedir para fazer massagem nos pés, né, cara? Querida, faça uma massagem meus pés. Não, querido. Só vou pra cama contigo e massagear meus pés. Então o nosso amigo André Carvalho acha que isso aqui tem alguma semelhança com o comportamento do ser humano. É, mas tem, né, galera? Mas qual a semelhança? Assim, é, elas não, se fazem não, de... Cara, viajou, o elas se fazem de centopeia. Tu não hibera durante um ano. Cara. Eu acho que a centopeia ali representa a mulher enrolada, né? Eu tô enrolada. Olha, é. Sim, todas as fêmeas são enroladas. Isso, então elas estão enroladas. Assim que elas são. E como é que ele falou antes ali que vai tentar chegar perto? Como é que é? Mas só, nós não hibernamos, certo? Nós não namoramos com centopeias, não subimos em árvores pra procurá-las, certo? Fala por ti, Davi. Bom, até pode fazer isso. Tem uns caras ali no Zé Bonifácio que sobem nas árvores. Tentando interpretar o que ele disse, talvez o que ele tenha tido como sensação é todo esse cerimonial, toda essa coisa que o homem tem que... Que o macho tem que tentear, fazer de tudo para conseguir uma fêmea. Ponto. Talvez seja isso. Se elas soubessem todos os esforços que a gente faz, elas seriam... Elas nos compreenderiam, né, cara? Até ouvir elas, né, cara? Responder umas coisas assim, sabe? Não é fácil, Davi. Ficar interessado. Porque, exatamente. Eu tive um sonho ontem maravilhoso. Qual sonho? Qual sonho? Eu tava lá na minha casa, mas na verdade eu não tava. Aí de repente eu tava no mar. Eu invejo dois amigos meus, Marcos Pianjas e Heron Dalmolin. Eles têm uma capacidade incrível de falar contigo, conversar contigo, sem prestar atenção contigo. Sim. Ele fica te olhando, respondendo, e ele não sabe de nada que tá falando. Esses dias aconteceu aqui no estúdio com o Marcos, a última vez aqui. Eu tava falando com ele, contei uma coisa pra ele, não sei o quê. Aí passou umas duas horas assim, cara, tu viu aquilo, não sei o quê. Cara, te contei no estúdio, tu conversou comigo. Cara. É uma categoria isso. Imagina pra mulher, eles com mulher é uma facilidade. Como agora, é. O André Carvalho que mandou esse e-mail, eu gostei de um termo que ele usou aqui, a pretendida. Quando chega perto da pretendida, a mesma se enrola. Eu nunca tinha pensado nisso. A pretendida. Isso é nome de novela. A pretendida, a nova novela do SBT. E aí, quem é que tá aí, ô? Continente, Clássico! Ô, Joel! Olha aí! Tá mal presságio pro Joel. É um cigarro, tava comendo uma pera. Uma pera? É, aí tu eu acho que engasguei pera, com a casca. Mas tinha uma vodka nessa pera. Tinha vodka com a pera. Vamos lá, hoje tem o vocabulário inglês do Joel. Olha aí, eu falo, é aqui ó, olha, inglês em palavra. Em palavra de inglês, tipo dicionário. Entendi, Joel. Tipo dicionário. Tipo dicionário. Vamos lá, cheese. Como? Cheese, o que que é cheese? Cheese? É, cheese. Não sei. Lê todo o alfabeto que vem antes de Z. Cheese. Cheese. Isso aí. Eleven. 11. Não, é mandar levantar. Eleva o nível da conversa aí. Good. Bom. Bolinha usada pra jogar. Gosto de jogar bolinha de good. Melda. Happy days. Dias felizes. Indica uma grande velocidade. Ele chegou até aqui com uma rapidez incrível. Ice. Gelo? Não, é expressão... Ai, se eu fosse... Blá, blá, blá. É expressão desejo. É. Ai, se ela me desse bola. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Em inglês, como é que você é? Ai, delicious, se eu te pego. Delicious. If I get you. I feel you kill me, love me. Ai, if I get you. If I get you. It's true, the left, the right, to the middle, from behind. Vamos lá. From behind. I'm from behind. Meigo! Meigo é... É o Flamengo, ir, né? Pode ir, pode ir. É meigo. É um homem bem dócil. É. Ele é um rapaz super meigo. Noise! Como? Noise! Barulho! Noise e a turma. Exatamente, coletivo de eu. Noise, fume e voltemos. Zacarias, é o Dedé? Não, é o Dedé, tá falando inglês Zacarias, também agora. Zacarias. Ai! Tá brabo, né, gente? Que mais, Joel? Não, tá legal, tá legal. Pente! Pente! Pente! Quê? Pente, é pintar. Pai, não, objeto dado pra pentear o cabelo. Pente. Meu Deus. Essa boa, seio. Diga. Senho, diga não você. Não, é as mamas da mulher, seio. Sussi. Ver. Tá, não, é feito de tosse. É o verbo, ele ficou sem fôlego de tanto tossir. E o último, you. Você. É a expressão de curiosidade. E o seu irmão, como vai? É isso aí, inglês é com o Joel. Tem uma promoção agora. É R$59,90 aulas em inglês. Ah, é? É, bom. Por aula, cada aula? Por aula. Bom, sai falando em pouco tempo. Quanto tempo? Em 12 dias. Você tá falando inglês. Sempre tranquilo assim, Joel? É, sempre tranquilo. E o Bahia? O Bahia, ah, estamos na Sul-Americana agora. Mas ficou tá bom. Treinando ainda o Bahia? Tô no time do Bahia. Ah, é, é, agora temos, contratamos um, eu não sei o nome, contratamos um novo. Acho que é volante. Acha? Cara, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Falo que o Pretinho Básico só fala bobagem, que não acerta nunca. Quem fala isso? Que a gente só erra. É o que custa o lixo cultural, é o que as pessoas costumam falar do Pretinho Básico. Cultural? Tá rolando no blog do Pretinho um negócio chamado Retrospectiva 2011, que a gente tá botando todo o material que a gente produziu durante o ano que tá encerrando, a gente tá colocando no blog. E nos vídeos publicados hoje, vídeos produzidos em julho de 2011, os vídeos estão sendo publicados hoje. No vídeo A Despedida do Cinegrafista, o Pretinho Básico faz uma profecia. Olha, vamos ver. Olha só, esse vídeo foi produzido em julho de 2011. E ele começa assim, ó. Seguinte, galera do Clique RBS, as nossas apostas são Corinthians campeão brasileiro e Uruguai campeão da Copa América. Exato. Eu preciso dizer mais nada. E agora? Vídeo vamos falar o quê? Produzido em julho de 2011. Vou repetir aqui pra quem não pegou. Seguinte, galera do Clique RBS, as nossas apostas são Corinthians campeão brasileiro e Uruguai campeão da Copa América. Que é isso? Prestem mais atenção no que a gente fala. Exatamente. É, tá lá no blog do Pretinho, esse vídeo é A Despedida do Cinegrafista. Ele começa assim com essa profecia. É. Que beleza, né? Que beleza. Acreditem mais na gente, né, Everton? É, a esposa ali, o marido do lado, os dois jantando num restaurante fino. Já casados há anos e anos, aí conversam um pouquinho do dia a dia. Depois de comerem, beberem à vontade, a mulher olha atentamente pra ele e diz: como você muda depois de 4 copos de vinho? Ele olha pra ela: ué, mas como assim, eu bebi cerveja? Não, mas eu é que bebi. E aí, Cachê? Pérolas de José Luiz da Pena. O da Atena. Comandante Hamilton, tenho a impressão que todo mundo morreu afogado. Não, Datena, os bombeiros ainda estão fazendo respiração boca a boca em uma mulher nesse momento. Ô, por que não estão filmando ali? Respiração boca a boca não é filme pornô? Focaliza ali, focaliza. Ah, meu Deus. O neto é o irmão que eu nunca tive e nem queria ter. Essa é boa. Tá muito calor aqui no norte do planeta, se referindo ao festival de Parintins. Amazônia. É. Olha só, esses policiais são peritos. Estão atrás, estão na cola. Vão pegar. Ih, os policiais parece que bateram. É que ele vai vendo ao vivo as imagens. Ele vai narrando. Né? Onde é mais seguro, Bagdá ou Rio? Não sei, nunca fui pra Bagdá. O funk não pode ser coisa de Deus. Você deixaria sua família escutar funk? Podemos fazer essa pergunta pra votação, diretor? Não? Ok. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Já vendeu teu carro, Potter? Tô em processos adiantados. E tu, Luiz Manioto? Não, ainda não. Os dois quiseram vender o carro ontem, nenhum conseguiu, Davi. Não, mas é bem assim. O Potter tá quase. Eram vários e-mails. Qual é o carro que tu quer vender, Manioto? É uma Cherokee, grande Cherokee Limited. Qual é o e-mail pra contato? pedro.ismanioto@atlantica.com.br. Tá, como é que escreve Ismanioto? S-M-A-N-I-O-T-T-O. Ou vendo Cherokee V8@gmail.com. Eu não sei qual dos dois é pior, né? É mesmo, cara. Você é o Pedro Pontes Manioto ou vendo Cherokee V8. Vendo Cheroca 2000 e... 2000. Deus, ele viu teu carro, Potter. É um Sandero esse ano. É um Sandero. E qual é o e-mail? E-mail é potter@atlantica.com.br. Se tiver fotos desse verão também... De biquíni. Já manda junto. Desse ou do passado? Do ano passado? Não, tem que ser desse, senão não apropaga ninguém. Teu carro é desse ano, né? Atual. Não, ele quer fotos do verão desse ano. Mas o teu carro não é desse ano. 2011. É 2011? Hã? Por que tu quer vender? Pra pagar o apartamento da Maria. Ele vai casar. Tu vai casar, Patrícia? Não, e não vou falar da minha vida particular. Duas ofertas que chegam aqui pelo e-mail do Pretinho, ofertas dos nossos ouvintes. Tô vendendo meu baita som da Philips, modelo FWM57. Baita som. Que tem 400 watts de potência e vem com módulo e as duas caixas. É o mais importante, né? R$1.199, mas tô vendendo por 600. Barbada, tá aí, ó. O aparelho tá em Balneário Camboriú. Quem quiser fotos, é só me me avisar pelo e-mail antonio.ferraz.martinez@hotmail.com. Ah, eu tinha esse som aí, eu quase fui expulso do prédio. antonio.ferraz.martinez@hotmail.com. O Ferraz é com Z? É com Z. E o Martinez? Também. Outra oferta, sou a Ju, sou de Porto Alegre. Ô, Davi, faz com a tua vozinha aí. A segunda oferta ali, a segunda sou oferta. Sou a Ju. Oferta da Ju. É. Sou de Porto Alegre. Sou a Ju, sou de Porto Alegre. Tenho pernas longas e sei... Ah, não, não é isso. E estava com um namorado. Ah, um namorado? Ou uma fé, como queiram, até semana passada. Agora ela tá solteira. Já tinha comprado presente de Natal e como sou muito generosa... Olha só, não, muito não, bom. Não. Ela vai vender, ela vai vender um presente de Natal. Não, para! Ela tem as suas razões. Não, não tem cabimento. Olha só o que... Olha só a Ju de Porto Alegre. Como sou muito generosa, comprei uma bela camisa na Brooksfield. Na loja, o preço é R$185. Pai, ela gostava desse cara. Agora, a burra não vai na da mulher comprar. Agora, é? Como não estou mais com essa pessoa repugnante e não quero simplesmente não repugnante porque eu coloquei, tá? Como não estou mais com essa pessoa e não quero simplesmente passar o presente adiante ou guardar para um próximo, pois prefiro fazer energia rodar. Ah, viu? Isso é coisa estou de mulher. Tentando vender. É muito coisa de mulher. Estou de vendendo mulher, a bela camisa, Pedrão Ismanioto, por R$150. É, mas aceito em três vezes. Pode ser três cheques de R$50. Ela pode tipo, na casa do ouvinte, três vezes. É. Por isso eu não sei o que tu tá insinuando. É nada. É... Vai que ela conhece o novo amor nessa. Ela pode cobrar, mandar foto. Qualquer coisa para diminuir. Mas é uma boa ideia isso aí, cara. Ela pode procurar um novo namorado da camisa já de cara, né? Então, os caras que vão mandar e-mail depois já mandam com foto. Ela tá enviando fotos. Boa. Envia fotos tuas. Com a camisa, Ju, só com dentro a camisa. Da camisa, tá? Só o camisão. A camisa aberta. A camisa. O tamanho é 3, cabe, Pedrão? Não. Qual é o teu tamanho, Pedro? 8. 4. O melhor foi o Pia 1. 3 cabe, Pedro? Ele fez assim, ó. O Pia 1 e o Pedro é 4. É. Então 3 sou eu. Ó, cabe em mim. Cabe em ti. Então o Potter vai lá. Então vai ter que fazer a bainha. Mas a compensação vai ficar no joelho. Anota o e-mail da mina, tá? Da Ju de Porto Alegre, que está sem namorado. Vendo camisa. Vendo presente do ex. Vendo presente do ex. Atenção. Vendo presente. Vai ter e-mail. É jogo, galera. Vendo presente do ex, @hotmail.com. E ajude Porto Alegre. É, não era ex, nada. É um cara que ela ficou, se apaixonou na semana anterior. Ela foi uma fera, né? Mas olha, foi uma baita paixão pra comprar uma camisa. Ela botou assim, estava com um namorado ou a fera. Quer dizer, ela já rebaixou o cara. Era um ficante. Tava achando. Aí o cara comprou um presente pra outra guria. Uma amizade dela. Colorida. Amizade o cara chutou a mina no final do ano. É que normalmente, como é que o cara quer terminar com a mulher? E aí o cara pensa assim, pô, mas agora é Natal, eu não vou terminar com a Natal. Mas é a melhor época que tem, Davi, porque a mulher ganha um monte de presente, aí ela esquece um pouco do cara. Olha, eu já vi muita coisa aqui no Classificado. Vai vender camisa que comprou pra um cara de Natal. E aí chega o ano novo, realmente. O cara diz assim, não, pô, agora ela vai ficar chateada no Réveillon, não vou. Mas ele tem todo o verão pela frente. Aí tem o carnaval, pô, nós planejamos o carnaval junto, então não vou ter nada. Ela não comprou o presente de 1.600. Eu quero saber se a Ju teve ética e devolveu o presente que ele deu pra ela de namoro. Não, mas ele saiu antes. Não deu, ele saiu fora. Ué, o cara pode dar dois. Foi antes da noite de Natal. Passe o fim de ano com o Pretinho Básico. Neste sábado, à 1 da tarde, a gente vai reprisar o Pretinho Básico especial de Amigo Secreto, o programa que o Davi Coimbra não participou. Mas eu trouxe o presente pro Zacarias, o Pinto Mussum. Neste sábado, 1 da tarde, Pretinho Básico especial de Amigo Secreto. E às 10 da noite, o Sônica especial com a retrospectiva 2011, com o Pretinho Básico, o Réveillon do Pretinho, com os DJs do Sônica, neste sábado, a partir das 10 da noite, sol aqui. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 17 para 7, é o Pretinho Básico que tá de volta pra Sicredi, gente que coopera, cresce, telefonia do Big e da Miller, a moda está nas ruas, doutor Alceu, é data mesmo, doutor Maurício! Casa Perini, especial é o agora, aprecie com moderação, apresenta bola nas costas. E aí, doutor Alceu, quais são as novas? Doutor Maurício, o Inter comprou o Jackson, doutor Maurício. É mesmo, doutor Alceu, o Jackson vem da onde? O Jackson vem do Criciúma, é o novo zagueiro no Internacional. Doutor Pio, o que que ajuda? A contratação do Inter. Uma contratação. O recreio acabou, cara. Davi, descreve, vai. A descrição, doutor Alceu. Não, do que aconteceu agora aí. Ele tem 1,86m, é vem do Criciúma. Jackson. O último cara que saiu de Criciúma para dupla Granal e deu certo foi o Liberalato, que infelizmente faleceu num acidente de trânsito em Florianópolis. Tá, mas teve algum antes outro? Teve o Jairo Lenz, eu não sei se deu tão certo. Um dos maiores jogadores da história do Inter de todos os tempos. Um dos maiores jogadores da história do Inter de todos os tempos saiu de Criciúma, Valdomiro Bressan. É, mas não saiu do Criciúma, né? Não, mas era o ex-Criciúma, era o comerciário. O Valdo também não era de Criciúma? O Valdo era de Criciúma. É. O Adilson Heleno saiu do Criciúma. Por isso que eu falei que o último foi Jorge Veras. Ano passado o Grêmio trouxe o Lins. O Lins não deu muito certo. O Lins! É Maurício. O pé do Lins! Nessa mesma época, aliás, acho que o Grêmio contratou o Lins. Foi a única coisa. Foi o presente de virar do ano. Foi. Então repete a notícia para aqueles que não estavam prestando atenção. O Jackson tem a sorte, o Inter tá atrás de um baita zagueiro, que é o Miranda, que há muito tempo atrás viria pro Inter e o São Paulo pegou ele no avião. Mas não tá lá? Não, ele tá no exterior, eu acho. E aí o Inter tá atrás do Miranda, que é amigo do Fernandão, essas coisas assim, sabe? Tá mirando. É, batamento, é lá em Santa Catarina, o Cris chegou pro Brusque. Quem? É tudo, o Cris. Negão, Cris, bom jogador. Ah, pensei que fosse aquele do bom do jogador, hein, ó. Ó, Cris, negão. Joel Cris, é bom jogador. Volante, olha, bom quem? Jogador, Cris. Hein. Cris. Olha, tem um chute de fora da área, ó. Não tá acontecendo nada hoje. Sim, e aí tu joga um troço em mim, doutor. Não tá acontecendo nada. Já aconteceu, o Inter contratou o Jackson. Ah, chegou o Léo Gago. Chegou amanhã. Apresentação amanhã, às 11 da manhã. Já chegou, né? Léo. Contratou o Jack. Lele. Jack. Foi o Jack. Jackson. Ah, o Jackson. Ah. Era isso, doutor Maurício. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado pela sua participação. Nada, aqui. Futebol internacional, Maurício, tem uma notícia? Não, nada. O campeonato inglês tá rolando. A Berlusconi lá que tá prenha. Mas tá prenha mesmo? Tá prenha. Tem certeza. Vem patinhos. Do pato, né? Vem patinhos. Olha, isso eu acho que isso é o maior golaço da história do pato. Melhor bola dentro dele. Ou não, né? Agora, se tu for ver o pato, quer dizer. O pato é um guri daquele. Né? Veio lá do interiorzão do Paraná, sem nenhuma. Eu me lembro dele em 2006, no Japão. Cara, ele era bicho do mato totalmente. Ah, bicho do mato. Pois é, mas os caras mudam, né, meu? Né? Em 5 anos, tá aí o pato, vai virar um Berlusconi. Impressionante. Eu mudarei meu nome mesmo. Se eu casasse com a Berlusconi, eu mudaria de nome. Alexandre Berlusconi. Luciano Berlusconi. Nossa, que eu ia pegar gente. Ah, mas eu ia casar, né? Eu ia dar. Vai daí, Potter! Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Perfumes Tabu, porque com Tabu você tá cheirosa! Epa. E aí o Pedrinho chega 30 minutos atrasado na aula. Atrasado mais uma vez, Pedrinho! Fala, professora. Já é a quarta nessa semana. Pedi. Desculpa, tia! O que você tem na cabeça, menino? O que você vai ser quando crescer com comportamento desse tipo, sempre atrasado? Eu vou ser deputado federal, tia! Mais um! Tentando dar um exemplo prático da dessomatória, o professor de aritmética. Mas que baita! Pergunta para um dos alunos: Paulinho, pode mandar, professor? Se você tivesse R$20 num bolso da calça e 80 no outro bolso, o que você teria? Sei não, professor, mas acho que. A calça de outra pessoa. Que bonito. Mais um. O ancião, quem manda é José Carlos de Oliveira. Um ancião de 69 anos foi acusado de estupro. No tribunal, a advogada do idoso segura ali o pênis. Pega o pinto do cara na mão. Do velhinho? Do velhinho. E aí pergunta pro juiz: Vossa Excelência acha que esse pinto desfalecido poderia violar alguém? Parou! E aí o velho murmura pé ouvido da advogada assim, ó. Não balança muito, senão a gente perde a causa. Chega! Olha aí, ó, as férias de final de ano estão aí, verãozinho bombando, tá o luxo pra tocar pra praia, pra serra, pro sítio, pra onde for. Na hora de pegar o carro, é bom a galera começar a lembrar do IPVA. Ah, é. E lembrar que é uma barbada pagar no Sicredi. Sempre tem um Sicredi pertinho de você. São mais de 500 unidades de atendimento pelo Rio Grande, isso sem contar os agentes credenciados. O Sicredi é a instituição financeira com maior cobertura do estado, meu amigo. Então é só chegar no Sicredi mais próximo e pagar o IPVA, as multinhas de trânsito, o licenciamento, o seguro obrigatório do seu carro. Mas ó, para quem é associado do Sicredi e acredita na força da cooperação, fica ainda mais fácil. Também a gente pode fazer os pagamentos no caixa eletrônico ou pela internet. Põe cooperação nisso. Sicredi, gente que coopera, cresce, Davi. É, homens com voz monótona. Com voz monótona. São irresistíveis. Olha! Quem diz isso aí é o Everton Bairros. Ah, esses Everton aí, ó. Qual pra teoria dele? É um estudo. Pois é. Um estudo das universidades da Califórnia e da Pensilvânia, dos Estados Unidos, descobriu que homens com um tom firme de voz, Mr. P, tiveram um número maior de parceiras sexuais do que os voz mais alterada. Sempre achei isso, Davi. Davi, sempre achei isso. O Cagê tá ferrado. Ô, Girimundo, tá por fora. E aí, como é que tá a história? Eu não tô preocupado com isso aí, não. Não tô preocupado com isso aí. Te garante, Girimundo. Isso é muito ridículo, né, cara? Tô despreocupado com isso, cara. Nada a ver esse papo aí, não. Os pesquisadores avaliaram as vozes de homens em situações diversas, incluindo um jogo de simulação de namoro. A frequência constante de uma voz indica que o homem está no controle, enquanto a ansiedade provoca um aumento na frequência vocal e da agressão, fazendo com que ele se aprofunde. É o cara do Neto Fagundes aqui, ó. Pintou tua casa, vai perguntar pro cara: ó, tá tudo pronto ali, senhora, não sei o que tá. E quanto é que saiu? Ah, pila aí. Dá uma afinadinha, né? Ficou nervoso, ficou. Dá uma afinadinha. É, isso aí. É, o estudo ainda apontou que aqueles com um linguajar macho e que dizem "eu sou maior e mais forte que a maioria dos homens" também foram classificados como mais atraentes. Como é que é o negócio aí? O cara que diz, o cara que se faz de macho. O cara que fala "sou foda" na cama, isso lá. Segunda vez hoje. A Pitty cantou essa música, dois nessa. A Pitty pode, tu não. Ele fala e aí o que acontece? Ah, as mulheres gostam. Gostam da firmeza. Mulher gosta de firmeza. Que homem firme. É que homem firme é verdade, cara. Até eu gosto de homem firme. Epa! Atenção, pessoal. Ah, por isso os rappers. Por isso os rappers com aquele monte de mulher. Porque o cara tinha aí, mano. Eu sou o cara. O cara com uma voz essa do Mr. P, eu, né? Se eu tivesse a voz do Mr. P, eu seria locutor de rádio. Sério, cara? Mas que ontem. Que ontem. Alcemar, tô com essa vozinha aí. Essa voz, não pega aqui, Fabrício, essa voz, né? Mas ontem eu tava em casa ontem e eu vi pelo olho mágico, tocar na campainha pelo olho mágico. Blim, blom! Eu vi a minha vizinha. Na tua casa, tua vizinha? É, minha vizinha é boa, gostosa. É boa tua vizinha? Rachada é boa. Chega assim, ela é boa. Ué, Alcemar, olha aí. E aí eu vi, ele pegou e bateu na minha porta e abriu e falou, eu até me lembro, o jeito que ela falou. Falou assim, ó. E aí, tudo bem? Sabe, eu cheguei agora do meu trabalho, tô louca de vontade, me esvedecido, de tomar um pilequinho. Meio traveco, hein? Eu acho que até mexer, até. É, será que tem? Mas tu gosta igual, né? Queria tomar um pilequinho. É, pra ti não faz diferença. É mulher, tudo é cabeludo, é bom, né? Claro. Queria tomar um pilequinho. Tomar um pilequinho, dançar, namorar a noite toda. Não. Será que tu vai estar ocupado essa noite? Ela perguntou isso pra ti, ou seu mano? Eu tô ocupado essa noite. E o que tu respondeu? Mas que cara que eu não vou estar ocupado? Hoje eu tô disponível. Hoje eu tô aqui a noite toda. E ela pegou e falou: então será que tu podia cuidar do meu cachorrinho? Ah, não! Me ferrou! Entendeu? Parou! Tem um comercial que é isso aí, né? Tive que cuidar do cachorro. Interessante, né? Cuidar do cachorro aí, né? E que tal era o cachorrinho? Ah, o cachorro é diferenciado, já que. Mas e tu e o cachorrinho ficaram ali? Ah, fiquei amigo do cachorro no fim, né? Coisa linda. Comi a ração do cachorro. Uma vez comi a ração de gato na casa uma do Cagê. É, verdade. E aí comi a ração do cachorro. O que aconteceu na casa do Cagê? Comi a ração pra gato. Até hoje o Cagê tá meio brabo contigo, né? Meu ração pra gato. Neto Fagundes deu pra ele. Qual é a melhor ração pra gato? Acho que é aquela da propaganda, aquela roxinha. Whiskas. Qual é que é? Whiskas. Essa é boa. Não vamos se arriscar nessa seara aí que talvez não dê certo. É, vai dar problema. Sexta-feira agora, ano novo, é show na Praça Ramiro Correia, no centro de Xangri-Lá. Tem Balada do Pretinho em Xangri-Lá nessa sexta, dia 30. Além do Pretinho Básico, vai ter lá na Praça de Xangri-Lá a banda Rollover, o Ederson e Sullivan, Ederson e Sullivan, balada do Pretinho, e ainda Edu e Renan. Não perca, nessa sexta. Olha, que graça, né? Edu e Renan. Só chegar. É na praça, no centro de Shangri-La. É, na praça. O Edu e Renan... Não temos a informação se é de graça. Eu acho que deve ser. É, deve ser na praça. Edu e Renan são os irmãos aqueles que eu gravei aquela matéria na praia com o Luciano Huck, lembra? Ah, eu sei, sei. O Edu e Renan, eles são uma dupla sertaneja que não são do campo, eles são da praia. É de Arroio do Sal, né? É isso aí. Arroio do Sal. Gente muito boa. Eles vão pela Paraguaçu, então. Gente boa, tem um show legal. Em casa ali. Eles vão pegar o din-din. Eu sei disso porque eu era patrão da feira do livro de Arroio do Sal, e aí tava bem naquele momento, Edu e Renan, e a cidade estava em polvorosa, polvorosa total. Legal, e aí falaram, e inclusive vai vir o Mr. P aqui gravar com o Edu. Ah, viu? É, foi o que aconteceu. Aliás, hoje eu e o Maurício estavam dizendo que nós ia fazer às 6 da tarde umas as duplas do Pretinho, né? Vamos montar umas duplas do Pretinho aqui, né? Vamos. O Maurício, quem é que tu tinha? Tu seria quem mesmo? Eu ia Cagê mudar meu nome, ia ser. Não, é. Mauro e Maurício. Mauro e Maurício. Mas o Everton e quem? Quem era o Evandro e Everton. Evandro e Everton. Eu ia trocar de novo pra Evandro só pra nós fazer. É, seria o Evandro e Everton. É uma baita dupla, Evandro e Everton, né? Muito bom. O Potter, o Luciano, seria Luciano e quem? Zezé, Ed Camargo e Luciano. Saiu o Luciano, eu entro. Eu faria Davi e Salomão. Davi Golias, né, cara? Ou isso. Não, eu acho que Davi e Douglas. É, e o Pedro, Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, a melhor dupla é Pedro e Paulo. E o Carlos e... É, o Cagê e Caju. Caju das lutas lá. Já tem castanha e caju, né? E aí? Já tem? Caju e castanha. Já tem? Caju e castanha? Pô, a percussão, cara. Eles são bons pra caramba. É muito roots, cara. Então, acho que Cagê e caju não vai ser legal, né? Caju e caju. Caju e caju. Esses dois de Arroio do Sal que eles vingaram ou não? Não vingaram. Vingaram, vão tocar agora com a gente, cara. Tá bem. No Revelião de Shangri-La. Cagê e Girimum. Cagê e Girimum. Legal, meu. Vamos meter. Curtiu, Girimum? Achei legal. Vamos botar. Meu Deus. Quer falar alguma coisa aí, Cagê? Não, agora não. Agora nunca mais. Vai chamar a Betânia, não tem? É bom, tem uma piadinha. Tem a Betânia e tem o Cid. Né? Claro, então, sempre dá tempo. Um advogado queniano que trabalha nos Estados Unidos escreve pra sua mulher no Quênia. Querida Shiro. Shiro? Eu não posso enviar-lhe meu salário esse mês porque a crise do mercado mundial tem afetado o desempenho da minha empresa. Por isso estou enviando-te 100 beijos. Você é minha querida, por favor, entenda. Seu marido amoroso, Njamba. O Jamba! Resposta da Shiro. Meu caro Njamba, obrigado pelos 100 beijos. Abaixo está a lista de despesas que paguei com os beijos. O homem que traz o leite aceitou 2 beijos para me fornecer o leite durante o mês. O homem de eletricidade aceitou não desligar a luz por 7 beijos. Meu senhorio, Kamal! Vem todos os dias para levar 2 ou 3 beijos em vez do aluguel mensal. Proprietário do supermercado, Matai, não aceitou somente beijos. Então dei-lhe outras coisas. Espero que você entenda. Despesas diversas, 40 beijos. Por favor, não se preocupe comigo, pois eu ainda tenho um saldo positivo de 35 beijos. E espero que eu possa sobreviver. Vou sobreviver um mês com esse balanço. Devo fazer o mesmo plano para o mês que vem? Pum. Seu doce amor, Shiro. Bah. É, meu. Elas não compreendem, né, cara? Foi José Copa do Mundo. De Oliveira. É a realidade. Não brinque com as mulheres, diz aqui o José Carlos de Oliveira. Viu, Sidão? Davi Coimbra. Boa noite. Tanta hora, Sidão. E a dupla do Cid, qual seria a dupla sertaneja? Vamos escolher. Cid e Moreira. Muito ruim, né? Cid de Chapeleta. Ah, e os salmos hoje eu quero fazer e dedicar. Bebeu, Cid? Passa pra Betânia, Cid, já que tá bêbado. Betânia? Cid, tu bebeu, Cid? Eu não bebo. A Betânia tá se espreguiçando todinha. Eu estou muito bem. Eu acho que vai fazer o rap do ovo hoje, Betânia. Eu esqueci a letra do rap do ovo. Você gosta de um ovo, Betânia? Você gosta de ovo, Betânia? Ovo. Você gosta de ovo batido? Ovo batido é gostoso. Gemada, né? gemada. Com açúcar. Pelo amor de Deus. Tem um saquinho, né? Pronto já. Não, vem saquinho, não. Não, é Scrambles. Tu tem os ovos aí pra ver. Eu tenho meu... Scrambles. Tu tem a letra boa. Eu tenho os ovos e vou bater. Tu tem a letra boa. Que véio bagaceiro. Pra pintar os ovos pro Natal. Que véio bagaceira. Vai pintar o rabo. Que é isso? Feliz... Que é isso, Cid? Não, Cid. Boa noite. Bebaço, tira do ar. Vai, Batalha, vai uma música, hein, Devete, vai. Tava no Twin, tava no Twin. O que tu bebeu, velho? Eu não bebi nada. Bebeu, você é isso. Tá colhinho de peixe. Colhinho de peixe. Eu vou beber com você, Betânia. Vai doar os ovos pra Betânia. Ele tá cantando a Betânia. Betânia, vamos brincar de boa. Não, sou boa, uma né, frase pra cada um de uma música, vai. Que, cara? Boco. De bonita? De bonita. De boco do bonita. Jogar boco. Mas com você, tu vai toda hora pedir escapes. Não. Não, com Cid é as brinca. Me dá limps. Ah, o da Betânia sujes. Cara, acabou, meu. Ah, fica fixo. Não, pelo amor de Deus. Eu quero o out. Eu quero o out.